Alô, alô, alô, as canas que eu tomei. Alô, alô, alô, tô doido, já me espirrei, me espirrei, me espirrei, eu me espirrei. Mamadona apresenta a sua nova colônia Bucho Ormé, da Black Tea, o cosmético da mulher que é mais feia que um travesti.